crescimento dela. Ah, foi outro choque, né? Porque quando eu cheguei, a cortina na porta de novo, e ela no quarto, deitada já, com a vela, segurando uma vela. Naquele tempo, punha uma vela na mão da pessoa. E ela era muito fervorosa de religião, muito corajosa, minha avó. Ela não tinha medo de morrer, não. E ela morreu, e eu falei para minha mãe, a minha mãe falou, olha, eu perguntei para ela se queria que chamasse você antes dela morrer. Ela disse que não precisava, não. Ela estava muito doente, diabetes adiantou muito, velho. E aí, minha mãe ficou triste, né? Começou a chorar. Falei, e agora, né? Perdi seu pai, agora minha mãe. O que é que vai ser de nós? Aí, eu falei, ah, mãe, que isso? A senhora não está sozinha, tem eu aqui, tem as minhas irmãs, né? Suas filhas. Ah, mas foram todos embora, me abandonaram, eu estou só aqui. A senhora não está sozinha, a senhora tem eu, tem o Libinha, tem a vizinha, a dona Adelaide, e a gente faz cineminha de novo e vamos continuar. E eu fiz tudo para ver se eu consolava ela, mas não era fácil, não. Mas conta um pouco das memórias que você tem da sua avó, como ela era. Ah, minha avó ela era divertida, se era, falava muito, como era, ela gostava. Vestia. Eu se vestia simplesmente, era uma portuguesa antiga, aquela saia comprida, casaquinho, tudo. E gostava de cozinhar e de viajar. A gente ia para Descalvado, ela tinha aquelas amigas antigas de Portugal que moravam, tinha umas casas antigas lá em Descalvado. E eu ficava, às vezes, mal impressionado. Tinha uma casa grande, assim, no meio de um quarteirão, e tinha uma árvore enorme, grossa. E era casa simples, de famílias que moravam ali. E ela ia comigo lá, eram conhecidos de Portugal, as amigas de Portugal. Não se entendia quase nada que elas falavam, porque o português, né, falado no Portugal mesmo, fala depressa, não se entende. Tem palavra que você não entende. E depois ia na casa de outra conhecida de Portugal também. E várias conhecidas. Depois nós íamos em Pirassununga. Tinha uma tia em Pirassununga. Ela tinha tipografia, o marido dela, tudo. E a gente ia lá. Como você ia de trem? E nós ia de jardineira. Não tinha trem, não, nós não ia de trem. Tinha uma jardineira, um ônibus aberto. Até tem uma fotografia no... numa casa aqui exposta que tem aquele ônibus ainda. Era um ônibus da Chevrolet e é tudo aberto nas laterais. E a estrada era de pedregulho, trepidava e ia cheio de gente de sítio, de tudo quanto é lugar ali da redondeza. E eu sentado com a minha avó e a jardineira correndo, aquele trepidando e o pessoal falando alto, mas todo mundo falando alto, ninguém entendia ninguém, um barulhão de gente falando. E eu falava, o que eles estão falando? Eu sei lá, Zé, os homens, eles levavam, não tinham mala, levavam um saco com roupa dentro, coisa assim, gente de sítio mesmo. E chegava em Pirassununga, Pirassununga era bonito. As ruas lá não existia asfalto, nem paralelepípedo. Era areia com pedregulho, mas muito bem aparelhado, acho que é aquele cilindro, aquele rolo, né? E a enxurrada passava, não saía areia do meio, não. Muito bem feito, areia prensada. Agora deve ser tudo diferente, não? Pirassununga, Descalvado, 1938, 37, há muito tempo. Agora, acho que se eu for lá, não vou conhecer mais. Mas ela era uma pessoa, assim, bem-humorada? Bem-humorada, é. Às vezes ela ficava brava quando alguma pessoa falava uma coisa desagradável para ela, ela ficava brava, ela repreendia. E ela era mãe da... Minha mãe, mãe da minha mãe. E quantos anos ela tinha quando faleceu? Ela tinha 78 anos. Eu tinha 13 anos. Ela gostava, ela ficava brava, ela queria me bater com chinelo. Mas depois ela não pensou mais, nunca mais em bater em mim, não. Ela já ficou mais velha, né? Mais cansada, mas também eu não atentava mais ela, não. Eu fazia muita farra, muita bagunça. E ela queria repreender com chinelo. Minha mãe falou, não adianta chinelo. Bater não resolve. Ele está agitado, ele está tomando um remédio aí, que acho que vamos precisar parar. Eu ficava agitado com o remédio. Era excitante em vez de calmante. Mas fala, conta uma história de traquinagem ali de infância. O que você fez que sua mãe não gostou? Aí eu pus fogo no vestido dela, que estava no varal. E ela viu aquele clarão, assim, do quarto dela, viu um clarão no, lá para dentro. Oh, que beleza! Acho que alguém está festejando, algum santo. Olha o fogueirão que fizeram. Quando ela olhou no varal, não tinha mais o vestido, tinha só os vidrilhos no chão, assim. E eu dançava em volta que nem índio, eu e mais uns moleques em volta. Ah, ela ficou quase doente. O meu vestido que eu trouxe de Portugal quando eu ia dançar, os bailaricos, nos tempos antigos, que eu era mocinha. Ai, meu Deus, ela deitou na cama, ficou doente. Então, eu fiquei também, eu caí em si. Aí, eu falei para minha irmã, ela correu na loja, comprou um pedaço de feltro, mandou fazer um vestido igualzinho o dela. E pôs os vidrilhos, tudo sobre o vestido. Aí, eu trouxe para ela de presente, pedindo perdão. Ela olhou assim e falou, você restituiu o meu vestido? Que beleza, nossa mãe. Mas não faz mal, Zé. Era só lembrança daquele tempo antigo. Não estou mais me incomodando, não. O importante é que você não se queimou, não se machucou. E não precisa se desculpar, não. Mas gostou do vestido. Era só uma recordação que ela tinha, o vestido, que ela não ia usar mais. Ela usava no tempo da adolescência ainda, né? 15, 16 anos. Era uma relíquia que ela tinha, o vestido. Ela tirava do guarda-roupa para tirar o bolor, lavava o vestido, punha no varal e ficava olhando o vestido e pensando e lembrando. Acho que ela olhava no vestido e estava vendo aquelas imagens antigas. E eu fui pôr fogo no vestido. Mas vê se pode. Não, mas isso não... É cuca fundida mesmo, de nascença.